se velho vai falhar uma coisa, meu filho. Se uma frase essa que diz, se o que é seu, nem Deus tira. Viu? Sim. Se for uma coisa que o Espírito vem cá na Terra, nesse plano cá, que isso aqui é um plano de aprendizado. Viu? Se que o Espírito tem que passar por aquilo, se ele vai passar com a ajuda de uma entidade, um caboclo esse, um preto velho, um Exu, se vai ajudar a passar, um orixá vai ajudar a passar. Chegou agora Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora ou Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, é pai Joaquim ou Calunga, que veio de Angola Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora o Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora o Calunga, é pai Joaquim o Calunga, que veio de Angola o Calunga, é pai Joaquim o Calunga, que veio de Angola o Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora o Calunga, que preto é esse Calunga, que chegou agora o Calunga, é pai Joaquim o Calunga, que chegou agora o Calunga. Graças a Deus. A fé de Jango, viu? Graças a Deus. Adorei as almas, graças a Deus. Aqui estamos para mais um estudo, hoje com um preto velho, graças a Deus. Daqui o vovô está chegando. Graças a Deus. graças a Deus. Este, meu filho. Louvado seja, né, avô? Para sempre seja louvado, meu filho, na fé de São Paulo. Qual que é, avô, a vossa graça? Este, meu filho, eu sou pai Joaquim, viu, meu filho? Pai Joaquim? Pai Joaquim de Angola, viu? Pai Joaquim de Angola. Isso. Claro. Avô, qual que foi a lição que o senhor aprendeu na sua última encarnação? Meu filho, essa última encarnação desse amigo velho, uhum, se foi uma encarnação essa de muito aprendizado, viu? Uhum. E muita evolução a nível de espiritual. Porque a nível de matéria, se nego velho se passou por muito sofrimento, viu? Sim. Esse muito sofrimento, isso que através desse sofrimento, meu filho, se o espírito se evoluiu, se queimou, se esses karmas que tinha, viu? Sim. Viu, meu filho? E se chegou esse a um nível, se que foi autorizado, se a fazer trabalhador, esse na linha de preto velho, viu? Uhum. Para ajudar agora. Que a partir daí, ajudar a outros espíritos, viu? Que estão encarnados cá na Terra, a também se evoluir, se tomar esse esclarecimento, viu? Claro. Tem gente que tem medo de falar com espírito. Por alguma razão, isso ficou na cabeça da pessoa. Que mensagem o senhor passa para as pessoas perder esse medo? Se esse, meu filho, se muita gente, se vamos dizer, se essa maioria dos filhos dessa fiarada, se tem muito medo se desse espiritismo, se por causa do que não tem conhecimento, viu? Se não conhece, se nunca viu, se nunca participou, então tem medo, se envolve nisso, se muito misticismo, viu? Uhum. Claro. Mas muitos deles, no dia que tem uma oportunidade, que aceita fazer conversador com esses espíritos, se essas entidades, né, assim como eu, meu filho, se perde esse medo, se passa a fazer gostador desse, e também se beneficia, né, meu filho? Uhum. Através desse conhecimento, né? Uhum. Claro. Diz que o preto velho vem arcado por causa do peso da sabedoria. É isso mesmo, vô? Esse, meu filho. Se uma entidade, essa que trabalha na linha de preto velho, assim como eu também, se no mundo espiritual, meu filho, se não tem essa forma de nego velho, viu? Se tem-se uma outra forma diferente. Se mais para trabalhar com a Naumbanda na linha de preto velho, se precisa, se tomasse essa forma de um nego velho, que se realmente foi uma forma de se minha última encarnação, para fazer representador dessa humildade, dessa sabedoria, viu? Porque a velhice é sabedoria, meu filho. Se a mente não envelhece, se a mente amadurece. Como que a gente deve ver isso, vô? Envelhecer versus amadurecer. Como integrar isso na nossa consciência diariamente? Se por quê, meu filho? Se essa mente das pessoas, a cada tempo, se vai adquirindo-se mais conhecimento, viu? Se mais sabedoria, se basta, se o filho querer evoluir. Conforme as reencarnações, mais sabedoria o espírito adquire, viu, meu filho? E também é uma chance a mais de fazer esse, queimar seus karmas e subir mais nesse degrau da evolução. Porque essa carne cá, essa matéria, é apenas passageira, meu filho. O espírito vai, continua sua caminhada e se acranifica, se aprodece. Então, a pessoa dizer, estou envelhecendo, não gosto, fico ansioso, fico feio. E aí o senhor disse que é para ter a maturidade. Esse, meu filho, uma pessoa, um espírito, se esse esclarecimento espiritual, viu? Se vai entender se que o envelhecimento da matéria, se é apenas, se mais um ciclo que está chegando a seu fim, que se esse ciclo vai terminar, e se um tempo depois, se vai se iniciar esse outro ciclo. E se a cada ciclo desse, se o espírito se adquire se mais conhecimento, se mais sabedoria, como eu já disse, e mais evolução. Porque o espírito nunca volta atrás em sua evolução. Ele pode sim ficar parado, mas ele sempre avança, nunca volta atrás. Claro. Qual que é o propósito da gente vir ao planeta Terra, encarnar aqui e ficar bastante tempo na velhice? Se que um espírito se vai durar em sua reencarnação atual, se vai depender, se dos planos, se que foi combinado, se no mundo espiritual. Se foi combinado, se para esse espírito reencarnar e passar certo número de anados aqui na Terra, para fazer-se uma obra, se ele se não vai nem partir-se nem a menos nem a mais, se vai ser no tempo certo, viu? Se tem certos espíritos, se que tem-se a missão de vincar na Terra, durar alguns momentos e depois retornar ao mundo espiritual. São essas crianças que nascem e moram, são jovens que moram, né? Como vocês dizem, desencarnam. Tudo tem um propósito, meu filho. Nada está fora do mundo do que se foi combinado nesse mundo espiritual, viu? Certo. Quando a gente tem uma dificuldade na vida, e aí a gente fica desanimado, o que a gente deve fazer? Deve procurar se saber, se não vai saber, se há razão para o que está passando por aquilo, mas por alguma razão é. E se tem que ter, se uma resignação, se para passar por aquilo, se tem que buscar uma fé, se tem que ter uma fé, viu, meu filho? Hoje em dia, ainda hoje, cá na Terra, se os filhos se precisam sempre se de uma coisa material para se agarrar, viu? Por exemplo, uma imagem de um santo, uma coisa que seja divina, um treço, alguma coisa assim. Então o filho se agarra com aquilo e se procura se resignar, se para passar por aquilo, por aquele karma que tem que queimar, com resignação. Essa palavra resignação, muita gente acredita que é sofrer e ficar de braço cruzado. Mas não é isso, né, avô? Não, minha filha. Se resignação, se é aceitar se a situação se pelo qual se você tem que passar. Viu? Claro que sim. Seria um pouco reconhecer, porque tanto se fala Deus está no comando, mas na hora do sofrimento, agora Deus sumiu. Não está mais no comando. Seria reconhecer, por acaso, vô, que até na hora do sofrimento, Deus está acordado, está sabendo o que está acontecendo e não é injusto? Esse velho vai falhar uma coisa, meu filho. Se uma frase essa que diz, se o que é seu, nem Deus tira. Viu? Sim. Se for uma coisa que o espírito vem cá na Terra, nesse plano cá, que isso aqui é um plano de aprendizado, viu? se que o espírito tem que passar por aquilo, se ele vai passar com a ajuda de uma entidade, um caboclo esse, um preto velho, um Exu, se vai ajudar a passar, um orixá vai ajudar a passar. Se mais não vai deixar de passar daquilo, filho. Nem Deus vai abrir mão do que ele tem que passar, meu filho. Claro. E ele vai conseguir o amadurecimento espiritual e uma parte da evolução através daquilo que tem que passar, viu? Uhum. O que é estar maduro espiritualmente? É ter um conhecimento. Ter um conhecimento para o quê? Há uma reencarnação. Ter um conhecimento para o quê? Você tem que seguir se uma ordem que foi dada antes de reencarnar, viu? Lógico, meu filho, se quando o espírito reencarna, ele apaga de seu mental o que ele passou em outras reencarnações. Mas através de estudos e de intuições e ensinamentos, se ele sabe que tem que passar por alguma coisa e tem que fazer uma obra cá na Terra, ajudar o próximo, fazer caridade, uhum, viu? Sim. Às vezes uma pessoa ouvindo o vô vai dizer assim, por que que ele usa os termos espíritas e ele não fala igual um bandista só? Será que o vô está usando o mental do médium? Muita gente acredita que o preto velho não pode usar muito o termo espiritista. O que que o senhor diz, vô? Este porque eu, meu filho, eu sou um mentor espiritual, viu? Se eu trabalho nessa forma cá, na Umbanda, mas eu trabalho sim em outros tipos de centros, de egrégoras espirituais, de outra forma, meu filho. Uhum. Se eu tenho esse conhecimento desse espiritismo, viu? E se eu passo muito isso para o meu aparelho, viu? Oh. Qual que é a importância do estudo para um médium iniciante e depois para um médium já antigo? Esse principal para o médium iniciante, meu filho, é fazer esse desenvolvimento, viu? E seguir as leis divinas. Para um médium esse já mais... Esse mais avançado, se é fazer o quê? Ajudar o próximo em suas dificuldades, ajudar o próximo a passar por essa missão que tem cá na Terra. Entendi. Que tipo de coisa a gente pode pedir para um mentor espiritual que vocês incentivam? Muito equilíbrio, meu filho. Muito equilíbrio, muita firmeza esse de cabeça, viu? E se muita paz, saúde, para quê? Para seguir. Muita orientação, se a função esse do mentor espiritual, se mais se é equilibrar seu médium. E se der muita orientação, se que para ele possa realizar o seu trabalho, se que foi dado a ele, a sua missão. Claro. E junto com esse médium, se o mentor, se também as entidades da coroa desse médium, se também se vão realizar suas missões. Quando a gente diz assim, eu quero ajudar o outro, eu quero que o outro pare de ir para o mau caminho, que ele vá para o bom caminho que eu acho bom. Até onde deve se interferir na vida de outra pessoa só porque amamos-la? Meu filho, basta você pegar a pessoa e mostrar esse caminho certo. Se a pessoa se tem o direito de escolher se vai seguir ou não, viu? Se você não pode pegar assim um filho esse e se frouxar a fazer o que ele não quer, se ele tem o seu direito de escolher. Se ele escolher para o bem, ele vai evoluir. Se ele escolher para o mal, ele só vai criar mais karmas ainda. Claro. Então, o senhor aconselha que a gente saiba o limite, seria isso? Do que dizer para os outros e saber quando diz, não tem nenhuma preferência nossa ali no meio. Porque senão adquire o karma. Esse meu filho, se toda vez que vem um filho cá para se consultar com o velho dá seus conselhos, viu? Dá suas orientações, se mostra o caminho. E se esse filho quantas vezes voltar cá, o velho quantas vezes essa vai ensinar e vai orientar, viu? Se nunca se pode negar, se a missão é essa, meu filho. Agora, se o filho vai seguir ou não, se é uma escolha dele. Por quê? Só é ajudado quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, meu filho, nunca vai conseguir. Como é que faz que muita gente, às vezes, quer ser ajudado, mas quer que ajude naquilo que ele gosta, não naquilo que ele precisa? Como saber pedir o que a gente precisa no lugar daquilo que a gente gosta? Se tem que ser esclarecido, meu filho. Se não pode ser o que o filho quer, viu? Se às vezes chega assim um filho para se consultar, e se o filho quer que passe um trabalho, se passe um ebó, e se o filho não está precisando daquilo naquele momento? Se um passe, já vai, se o velho der um passe no filho, já vai equilibrar aí uma orientação. Mas não, mas ele quer que saia daqui com uma lista de material para fazer um trabalhador, viu? E se sai falando, eu fui naquele vovô e ele não passou nada para mim. Porque, velho, viu? Se que não fazia apreciador daquilo, meu filho. Se é precisa de orientação e equilíbrio, viu? Como saber qual orientação e equilíbrio são ideais para mim? E qual eu devo esperar o momento certo para aplicar? De acordo com o problema esse que a entidade está vendo. Se o filho não sabe o que tem, se está esse num estado de agonia, se mais a entidade está vendo o que ele tem, então a entidade vai aplicar se o que tem que ser correto. E se que ele seguir, se vai dar certo, meu filho. Claro. Quando se diz, olhe para o resultado se quiser saber das suas ações e o valor que elas têm. Até onde o vô aconselha essa caridade de distribuir cesta básica, de ajudar com alimento e levar isso às pessoas? Esse, meu filho, isso se chama caridade, né? Isso que a melhor forma do espírito evoluir se é através da caridade. Se um grupo esse de filhos se reúnem, se para fazer uma caridade dessa forma, se isso é muito louvável para quem está fazendo isso, viu? Mas quem tá recebendo também tem que fazer por onde? Não fazer esse acomodador para viver a vida toda através disso. Tem que também, se ele recebesse uma orientação, se um conselho, se para seguir sua vida e conseguir alcançar o seu patamar. Quando vou falar seguir sua vida e alcançar o seu patamar, qual é a ambição saudável e a ambição que traz o desequilíbrio? Prosperar, meu filho. Essa saudável é prosperar, viu? E nunca ter essa ganância, viu? Porque a ganância só faz mal, meu filho. Essa ambição, se às vezes pode se tornar essa numa ganância. Se a pessoa só querer se apegar a esses bens materiais. E se não é bem assim, se ele tem que prosperar, meu filho. Se o filho tem que prosperar. Entendi. Esse apego aos bens materiais surge por acaso, vô, pai Joaquim, do medo de não ter o suficiente para sobreviver? nascesse não, meu filho. Se muitos filhos cá na Terra, se nunca estão satisfeitos, se quanto mais tem, quanto mais quer, viu? Se tem um, quer ter dois. Se tem um pequeno, quer ter um grande, viu? Se tem um preto, quer ter um branco, quer ter outro. E não é bem assim, meu filho. Se os filhos aqui da Terra, eles têm que ter o suficiente, se para passar esse ciclo aqui, se isso é falta, isso é falta de orientação, meu filho. Uhum. É falta isso, de orientação. Isso não faz bem ao espírito, viu? Uhum. Ali existe uma falta de orientação. Quem é culpado? Ou responsável por essa falta de orientação? Se esse, meu filho, se é responsável, se seria até o próprio filho ou quem orientou os filhos, porque não seguiram uma doutrina essa, uma doutrina que orientasse o certo. Claro. Qual que é a importância de uma doutrina que ensine o equilíbrio para uma pessoa que deseja estar espiritualmente equilibrada? Se essa doutrina, meu filho, se toda doutrina, se tem, se seu chefe, seu líder, viu? Uhum. E se ele tem que ter sabedoria essa, se de ensinar, se o certo, se o caminho deu certo para os filhos, que se os filhos vão seguir essa doutrina, se for de vontade seguir, eles vão seguir e se vão aprender, meu filho. Então, o senhor já disse que como fator imprescindível, a vontade é importante. Esse, como o velho já disse, meu filho, só é ajudado quem quer ser ajudado. Por que só é ajudado quem quer ser ajudado? Porque quem não quer fecha... Sua vontade própria, meu filho. Fecha a porta... Seu livre-arbítrio. Aham, aham. Viu? Então, o livre-arbítrio, a pessoa que não quer, é respeitado. Que é uma isso. Plantação que ela está fazendo. É a sua opção. Aham. Sua opção. Claro. E nesses tempos aí de guerra, de dificuldade financeira, crise, muita gente pensa em se matar. O que leva no vosso conhecimento, vô, uma pessoa a querer se matar? Esse, meu filho, se é uma falta de conhecimento do divino, viu? Uhum. E se também uma ignorância espiritual. Essa pessoa não tem o conhecimento do que realmente é o divino, falta de Deus, viu? Uhum. No coração, meu filho. E se que entra num desespero esse, e se que não vê saída, e se que a única saída que vê, se é fazer isso, tirar isso da própria vida. Entendi. Como se aconselha uma pessoa a mudar essa intenção? Se tem que equilibrar essa pessoa, uhum. Se tem que fazer, tem que ensinar essa pessoa, viu? Ensinar as leis divinas a essa pessoa e se equilibrar a pessoa, tem que tratar essa pessoa, tanto espiritualmente quanto na carne, né? Na matéria. Claro. Como que se dá esse tratamento de uma pessoa dessa? Pode ser que ela esteja obsediada, é isso? Pode ser esse em alguns casos, viu, meu filho? Uhum. Mas em muitos casos pode ser. E por quê? Porque se o filho se abriu, se sua guarda, se para esse espírito de baixa vibração entrar. Se muitas vezes não, meu filho. Claro. Se muitas vezes esse já é doença se da própria camutuê da pessoa, da matéria. Da cabeça, né? Sim. Como se precaver para não ter o corpo aberto, para não se abrir para isso? Se é seguir a doutrina, meu filho. Seguir a doutrina divina. Claro que sim. Esse. Então não tem uma magia específica dos pretos velhos da linha de Cipriano, ou do capa preta, que ajuda a pessoa a ter corpo fechado? Um feitiço, uma forma de magia negra? Isso não, meu filho. Existe não. Não existe, vô. Quando o vô faz um benzimento, que efeito ele tem? Se o vô faz, se esse um passe, se esse um passe magnético, viu? Se para equilibrar se as energias do filho. Sim. Se as energias, se o vô vê a entidade, que a energia do filho está desequilibrada, se vai equilibrar, se através de um passe magnético ou através de um passe de cura. Se tirando aquela energia negativa, porque saindo negativo, entra o positivo. Quando se fala em negativo e positivo, por que que sempre se quer tirar o negativo e quer colocar mais positivo? Porque esse desequilíbrio de energias se causa muita coisa no corpo do filho, viu? Se muitas larvas espirituais, miasmas, essas coisas. Então, através desse passe, nós vamos equilibrar, nós vamos tirar essas doenças. Entendi. E o senhor aí se referindo ao negativo como aquilo que trouxe desequilíbrio. Isso. O senhor não está dizendo que a pessoa deve querer ter só o positivo na vida dela? Não, meu filho. Claro. Muita gente pergunta assim, por que que você não pergunta à entidade qual que é a verdade da vida? Qual que é a verdade da vida, Lu? Qual é a verdade, filho? Em que sentido esse? Em sentido assim, que as pessoas às vezes buscam a verdade num livro sagrado. Outra religião busca nas forças da natureza. Outra busca nos ensinamentos dos mestres da antiguidade, outros na filosofia. E aí parece que todas elas querem falar da mesma verdade. Que verdade é essa? Sim, meu filho, se essa verdade que se dizem, se essa verdade, se cada um tem a sua verdade, viu? Se que a única verdade que existe é que o filho tem que sempre seguir esse caminhador do bem, se ser correto, viu? E se sempre querer bem a seu próximo, para que você também esteja no caminho do bem. E se passar por essa jornada carnatéria, esse ciclo, se conforme foi combinado. Quando o senhor fala conforme foi combinado, então existe um ciclo pré-determinado para cada espírito que encarna? Esse. Isso inclui os acontecimentos da vida dele e a hora do desencarne? Esse. Claro. Então, onde então entra o livre-arbítrio da pessoa? Se esse livre-arbítrio entra, se antes de reencarnar, se quando a pessoa, ou esse espírito, antes de se reencarnar, se escolhe sua missão cá na Terra, pelo que ele vai passar, para queimar seus karmas. Viu? E se depois de reencarnado, se ele também se tem o direito de escolher? Sim, porque ele pode passar e queimar seus karmas, mas também pode passar e não queimar. E também passar e acumular mais karmas. Claro. Quando a pessoa ouviu, a gente ainda não definiu para ninguém o que é karma. Muitas vezes uma pessoa pensa que o senhor está falando uma coisa e está falando outra. O que que o vô entende como karma? Karma é o que o espírito acumula de negativo em sua reencarnação. Viu? Um exemplo, se o filho cá nessa terra, se fizer esse matador de uma pessoa, certo? Se ele desencarnar, se ele vai receber e vai passar esse por uma fase de espírito, se depois, quando chega a hora de reencarnar, se vai voltar cá com uma missão para queimar esse karma que ele adquiriu na encarnação anterior, meu filho. Claro. Por que que as pessoas não relembram a encarnação anterior? Se porque senão se a pessoa ia chegar aqui e ia fazer tudo sem sua própria vontade. Se ia apenas fazer para acabar com aquele karma que adquiriu. Se tem que partir de dentro da pessoa. De dentro do espírito. Tem que partir de dentro da pessoa a iniciativa do sentimento de compaixão para com o próximo. Esse. Não ter aquela compaixão baseado no... Ah, no passado eu fiquei devedor, então agora eu vou pagar. Esse. É isso que o vô está falando, vô? É esse. Claro, agora entendi. Claro que sim. Vô, qual que é a importância da vela do anjo da guarda? Muita gente acende, se revela 7 dias, depois fica com medo de não deixar aceso. E aí, né, o anjo da guarda aí já não está mais prestando atenção. Muita gente... Tem muita coisa que se acredita. Fala um pouco, vô, para ajudar a gente a compreender melhor isso. Isso. Como é que funciona isso? Esse, meu filho, esse e os filhos têm que fazer acreditador desse, se que através de um portal, se vai ter ligação, se com esse anjo da guarda ou com o divino. Então, eles acreditam que através se desse toco de luz, se vai ser acesa, se uma chama, se que vai fazer ligação com esse portal. Viu? Se que mais se o filho tiver ligado de esse espontânea vontade, esse de coração, no íntimo, com o divino, se não vai fazer nem precisador de acender esse toco de luz, viu, meu filho? Uhum. Entendi. Seria uma ferramenta que a pessoa se permite utilizar para ela criar essa sintonia. Essa sintonia, essa ligação. Claro. E as drogas, vô? Sabemos que faz mal. Por que quem usa acredita que faz bem? Se quem usa, meu filho, não acredita que faz bem, viu? Não. Esse não, meu filho. Ué. Você está vendo que só faz mal, né, meu filho? Ah. Se mas tem ali, eles têm uma doença que se chama esse vício, né? E se que, por consequência desse filho estar usando essa coisa, acontece até de muitos espíritos desencarnados que ainda têm essa paixão por essas coisas terrenas, esses vícios, que ficam obsediando esses filhos. Os filhos usam e esses espíritos desencarnados, de baixa vibração, se também estão se aproveitando-se dessa droga, viu? E se, como eu disse, já disse para o filho, esse filho tem que passar por um tratamento não só espiritual, mas também material. Qual que é a diferença do tratamento material e espiritual? Este tratamento material, meu filho, vai cuidar se da carne da pessoa, se do camutuê. E se o tratamento espiritual, meu filho, vai cuidar do espírito, do equilíbrio, das energias. Claro. Quando se diz eu preciso da ajuda de Exu, preciso da ajuda de Preto Velho, quando isso é reconhecido por vocês como necessidade real, e quando isso é só a pessoa querendo ser ajudada para facilitar a vida dela, no lugar dela ir atrás de conquistar o que quer? Porque ama vocês. Esse. Se os filhos se precisam se dá ajuda, se de Exu, uhum. Se para esse, se a parte de caminhos, viu? Caminhos, proteção. Viu, filho? Exu é caminhos, uhum. É proteção. E precisam esse da ajuda, se de um nego velho, filho? Se para saúde, precisa de parte de saúde, parte de equilíbrio, um conselho, uma orientação. Uhum. Meu filho. Como que a pessoa leva a vida com saúde, sabendo que as comidas hoje estão cheias de conservante, um monte de coisa que adultera o natural delas? Se isso é coisa, se desse da terra, viu, filho? Dessa terra cá, viu? Uhum. Se desse plano cá. Claro. Ou seja, é o condicionamento que detona a pessoa ali, que acaba com ela. Isso. Entendi. O senhor acha que a pessoa cresce assistindo televisão, e o condicionamento vai botando ela para baixo, ela cria complexo de inferioridade. E é isso que causa essa falta de educação verdadeira, que causa todo esse sofrimento que a gente vê hoje, avô? Se um filho se pode crescer, se só vai crescer, meu filho, se usando, se seguindo esse, se uma doutrina, se tendo ligação, se com esse divino, viu? Se praticando-se o bem, se seguindo a trilha, se do que é certo. Se cá nessa terra, se tem muita coisa, e que se esses certos filhos se prestem atenção e se desencaminham. Se não despertam o interesse de seguir uma doutrina, se de aprender, se de evoluir. Viu? Uhum. Se olha o errado, uhum. E se acha que é bom, e se por quê? Porque sente prazer naquilo. E sentindo prazer, se ele vai fazer. Se às vezes ele não quer fazer, meu filho, mas não resiste. Entendi. Claro. Que lição pode se tirar de uma escolha que leva a gente para a falta de saúde? Que lição pode se tirar de uma escolha que leva a gente para a falta de saúde? Falta de saúde esse, meu filho? Espiritual? É. Ou material? Os dois. Se essa falta de saúde espiritual, meu filho, se é quando o filho se cai na ignorância, se só quer seguir, se o que, o que ele acha que lhe dá prazer, então ele vai seguir aquilo, ele não se desperta, se para fazer esse por vontade própria, se o bem, se seguir o caminho da luz, se ser correto, bom. Levasse uma vida correta, viu? Sim. Vovô, qual que é o papel da competição entre os humanos hoje e qual deveria ser esse papel? Graças a Deus. Se esses filhos cá na terra, meu filho, se os filhos são muito carentes, se dessa uma orientação que se vem, se de berço, viu? Se já não tem-se uma orientação, um encaminhamento, se de dentro de casa. Então se já cresce naquela ignorância, uma ignorância espiritual. Se um filho que se já vem, se desde esse de berço, se como uma orientação, se seguir o divino, seguir o caminho da luz, se esse sempre vai ser saudável espiritual, meu filho. Se espiritual e também na matéria. Claro. Às vezes uma pessoa diz assim que um sorriso cura. O que eu vou ter a dizer a respeito disso? boas energias que são emanadas, viu? Uhum. Através de um filho que se tem muita luz, se emana energias positivas para outro filho. Uhum. Viu? Vi, sim, senhor, vô. Graças a Deus. Ô, vô, o senhor tá aí cuidando do vosso próprio cachimbo? Já faz ele sozinho? Esse, meu filho. Já acende ele sozinho? E às vezes não tá vendo, vai dizer assim, ué, o preto velho sabe preparar o próprio cachimbo? Esse, mas nego velho tem evolução, né, meu filho? Se der governo, sabe se cuidar, se tem evolução, meu filho. Uhum. Você precisa, sim, de um cambono para certas coisas. É. Mas der governo, sabe. Claro. Isso. Quando a pessoa, ela diz isso, que é impossível o preto velho próprio se servir, será que essa pessoa tá esquecendo que na vida o senhor já sabia fazer isso, ou o senhor acha que é uma forma de crítica? Esse, meu filho. Como eu disse pro filho, os filhos se tem que ver certas coisas e ter-se para acreditar. Se então um filho chega cá na casa, se o filho tem que ver, se um nego velho falar errado, se precisasse de um cambônio para acender um cachimbo, se um filho vê um preto velho falar correto, se cuidar, acender seu próprio cachimbo, aí vai dizer, esse nego velho, esse não é nego velho. Sim. Viu, meu filho? Então é a questão de ativar a fé através da crença da pessoa. Isso. É até o propósito da vossa roupagem? É, sim. Tipo, que nego velho tá com essa roupagem cá para trabalhar na Umbanda. Mas se em outro plano, sim. Se nego velho se tem outra forma, meu filho. Sim. Se, como eu já disse, nego velho se também trabalha se em outros lugares, viu? Claro. O pai Joaquim de Angola, simpatia funciona? Sim, muito, meu filho. Se muito. Se este é um filho simpático, se emana muita energia positiva, se para outros filhos, viu? Claro que sim. E quando é outro tipo de simpatia, avô? Quando a pessoa faz ali, coloca um pão assim, faz um buraquinho dentro do pão, coloca lá uma cenourinha numa forma de uma chave e pede aos espíritos que abre o caminho para alugar uma casa, a casa do sonho. Se só vai ser dado, ao filho o que realmente tiver no caminho daquele filho. Ah. Se o que não tiver no caminho daquele filho, se ele se vai passar se essa vida toda cá tentando, se não vai conseguir. Não funciona. Então, é errado acreditar que pedindo facilidade a gente vai conquistar? Isso, com certeza. É errado. Mas se disser assim, eu incorporei o preto velho para a evolução dele, agora não vai facilitar a minha vida, o senhor responde o quê? Se esse espírito reencarna cá nessa terra, com uma missão de ter esse tipo de mediunidade, de incorporação de uma entidade, se isso não é um prêmio, se essa forma foi dada a esse espírito, se para ele queimar seus karmas. Uhum. E a entidade, se também está evoluindo mais ainda junto com aquele filho. Então o trabalho em conjunto dos dois é uma responsabilidade e um compromisso aceito no astral. Isso. Até antes de encarnar. Isso. Não é a favor de encarnar para preto velho. Então não pode querer nada em troca. Se às vezes esse um médium, carro, um aparelho, se até diz essa coisa, se eu venho cá, se faço o trabalho do o dia inteiro cá nessa casa, E se o outro filho que não faz nada, só vem aqui, visita e vai, se ele se tem uma vida muito boa? E se eu trabalho aqui muito com minhas entidades, ajudo os outros, ajudo esse próximo, e não tenho, mas é o ciclo, o karma que aquele filho tem que passar, o outro tem as coisas porque já está no caminhador dele. Como eu já disse aqui, o que é seu nem Deus tira. Claro. Quando a pessoa, como que vai ser a vida dessa pessoa quando ela compreender essa frase, o que é seu nem Deus tira? Só vai ser de prosperidade, viu? E resignação. Se ela disser assim, bom, então eu vou ficar aqui deitado o dia inteiro, porque eu quero meu pai vir. Se vai passar se essa vida toda assim, vão. Claro. Porque de repente o que é dela é a colheita de uma vida de preguiça. Semear. Viu? O certo seria semear. Uhum. Se não vai fazer isso, se vai passar em vão. Quando se diz a espiritualidade é uma só, mas o espírito que trabalha lá para ajudar os evangélicos continua com aquele discernimento. O espírito que trabalha para ajudar os muçulmanos continua com aquele discernimento. Então, até onde a espiritualidade é uma só? O plano espiritual é um só. Uhum. Mas os espíritos podem ter suas preferências. Suas escolhas, mas se não é bem assim. Não. Se é escolhido, se para ele. Ah. Se eu estou aqui, meu filho, se porque foi a minha missão estar aqui. Claro. Hoje. Então, a gente pode dizer que cada espírito, em cada religião que ele vai trabalhar, ele vai por afinidade e desígnio do alto. Isso. Se de seus superiores. Entendi. Do divino. Claro. Viu? Se um Exu esse... Se esse um Exu, se que trabalha, se numa proteira, se dessa de um templo, né? Sim. Se não foi ele que escolheu estar ali naquela proteira, se esses filhos que são membros desse templo, se entram e saem, e nem sabem que esse Exu está lá na prota, mas se é designado a ele a estar lá naquela prota, olhando aquela proteira. Não. Viu? Trabalho não envolve as preferências pessoais da pessoa. É compromisso assumido com o alto. Isso. E é daí que vem dizer que sim, a espiritualidade é uma. Isso. Porque trabalha para um só Deus. Isso. Assim, por dizer assim. Nem por isso vocês perderam as preferências pessoais. Isso. Claro. Até, meu filho, até um espírito desencarnado, se tem o direito se de decidir escolher se vai seguir a luz ou não, meu filho. Olha. Quando ele resolver aceitar o divino, ele vai ser carregado para ser esclarecido e seguir essa luz. Depois desencarnado. É isso. Claro. E enquanto a pessoa está encarnada, como ela faz para saber, depois que decidiu seguir a luz, que ela está trilhando o caminho dela, o caminho que é correto para ela? Mas se essa é a nossa função cá na Terra... Vai procurar um preto velho, né? Vai lá para uma casa de um banda séria. É isso. Não é? É isso que o senhor está dizendo. Esse, claro. Ele tem direito também de escolher se ele vai procurar uma tenda de Umbanda, uma casa de espiritismo, se ele vai escolher. Candomblé. De qualquer maneira, e se ele, a partir desse momento, se ele vai começar a ter esse esclarecimento, se ele achar que lá estão as suas respostas, ele vai seguir. Entendi. E vai prosperar. Então, quando o pai Joaquim fala, é por isso que nós estamos aqui, o senhor não está dizendo, venha falar com o preto velho, o senhor está dizendo, admita que o aconselhamento é sempre importante. Isso. É isso? Isso. Ah. Claro que sim. Entendi. Vovô, se o senhor pudesse dar uma... Antes da sua mensagem final, falta só 5 minutos para a gente acabar. Se o senhor pudesse dar uma mensagem para as pessoas que, estão encarnadas hoje, que o senhor acha importante elas saberem antes do senhor ir embora, que mensagem seria essa, vovô? Se todo filho cá nesse plano, nessa terra, se que cá é um plano esse de aprendizado. Todo filho cá tem algum tipo de mediunidade, viu? E se todo ele se tem sua intuição, se siga a sua intuição, se mas para o bem, se use a força que tem dentro de si, se para emanar apenas o positivo, a energia positiva, viu? Se procure sempre, se uma orientação, procure uma casa, um templo que seja, para se orientar e dessa forma evoluir, meu filho, tanto espiritualmente quanto materialmente. Oh, graças a Deus. Então, antes da sua mensagem final, uma questão. Às vezes as pessoas desconhecem a importância de ter humildade para dizer eu não sei. Porque é um ponto de partida, né? Admitir o que sabe e o que não sabe. O que o vovô explica numa situação dessa? Se o principal de tudo, se é ter, como o filho falou, essa humildade, se de reconhecer se que está fazendo errado. Se desde o momento que se o filho tivesse essa humildade, se esse reconhecimento, se que está errado, se ele tem que procurar aprender, se para caminhar esse com suas próprias pernas, né? Claro. Caminhar com as próprias pernas significa... aprender e esse fazer aplicador desse aprendizado. Certo. Para poder se mais tarde, se fazer também o trabalhador para ajudar seus irmãos e outros filhos. Claro. Tá certo, então. Qual que é a coisa que o senhor mais gosta de ver na pessoa que diz assim, eu acredito na imortalidade da alma? Qual que é a coisa que o senhor mais gosta de ver nessa pessoa? Isso é a dedicação, viu? É. Isso é a dedicação, isso é a vontade de seguir a doutrina. Se o velho gosta, viu? E quando a pessoa diz assim, eu vou seguir a doutrina porque eu quero um canto no céu? Se esse, os filhos têm que fazer esse entendedor de que isso não é bem assim. Não é bem assim? Por quê, Pai Joaquim? Se porque os filhos que estão cá ainda vão ter que evoluir muito espiritualmente, viu? E se eles têm que ter essa consciência... Nós estamos, os filhos que estão aqui estão seguindo apenas mais um ciclo da sua evolução. Então tem que procurar se evoluir cada vez mais, meu filho. Se praticando bem, se amando se seu próximo, viu? Claro. Graças a Deus. Então, Pai Joaquim de Angola, qual que é a vossa mensagem? Ah, antes, tem alguma questão que eu fiz, que eu não fiz, que o senhor gostaria de ver respondida nesse trabalho hoje? Está formoso, meu filho. Tá bom, então. Está formoso. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, vô? Qual é, vô, a vossa mensagem final, então? Se minha mensagem é essa, meu filho. Se abram seus corações. Se abram seus corações e sigam a luz. Se os filhos que não têm ainda essa consciência desse aprendizado, se procurem aprender, procurem saber, procurem se esclarecer, viu? Que se para estar sempre no caminho da luz, no caminho do divino, no caminho do alto. Claro que sim, graças a Deus. Então tá certo, vô. Que Deus abençoe a nossa caminhada agora com o vosso conhecimento, certamente teremos aí a maior possibilidade de praticar tudo isso que vocês ensinam.